Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora através da internet dirigido ao mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Vem também nos trazer as leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Lembrando também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Mário Vinhas, nosso irmão de sempre, que está sempre aqui nos atendendo, trazendo seu conhecimento aqui para dividir conosco. E ele vai bater um papo, vamos conversar sobre o Dia dos Mortos, sobre o Dia de Finados, sobre a visão espírita, né? O que a doutrina espírita fala, se a doutrina espírita fala sobre esse dia. Qual o nosso pensamento também em relação a esse dia. E vocês podem ligar para nós, emitir as suas opiniões, ligando para os telefones 3941-9750 ou 3942-9750. Se preferir também, entrem nas nossas redes sociais para interagir conosco aqui no programa de hoje. Um bom dia a todos. Rodrigo, bom dia. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M e para você que está nos escutando na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado e também é possível escutar através do podcast a qualquer hora do dia. Só entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br e escutar as gravações dos programas de domingo e também baixar o aplicativo lá do Vivência Espírita no Android, que é possível ouvir a reprise desse programa, sempre do último programa de domingo, às terças, quintas e sábado, às 8 horas da manhã. Então, fique ligado na gente, mandar um bom dia para quem está assistindo a gente aí no Facebook Live, que já está presente, a Irene, lá de Santos, mandou um bom dia, Rodrigo, a Dolly Cassal, a Sônia Santos, Marcos Gaio Gama, todo mundo já está ligadinho aqui com a gente. Deixe seus recados, a opinião de vocês, a gente vai postar a pergunta para sorteio, a gente vai sortear dois livros espíritas no final do programa, mas já pode interagir aí, ligar no número 12-3941-9750 ou no 12-3942-9750 para deixar suas perguntas, ou entre no nosso WhatsApp, tá? Quem não está no nosso grupo do WhatsApp, basta entrar aí no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. O Carlos lá da Fraternidade já está ligadinho aqui também no WhatsApp, já está interagindo com a gente, mandando um bom dia. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Tiana lá do Jefa. Senhor Jesus, no silêncio da oração, a presença de Deus. Nos oceanos, rochedos, montanhas, na fonte e ventos, a voz do Criador. Nos ensinos do teu Evangelho, a alvorada da Boa Nova. Harmoniosa a natureza, mostra-nos o amor divino. Renovação, mudanças, o tempo, dádiva de Deus, a eternidade. Ao encontro do Evangelho, irmãos por vários caminhos buscando a luz. Deus misericordioso. Jesus, nosso Mestre, exemplo do amor, o Evangelho como roteiro, nos revela a terra como escola redentora. O trabalho é bênção sagrada. Pai Celeste, necessitado sempre, onde a prece sincera nos conduz à reflexão, buscando o teu reino dentro de nós. Voltamos sempre a Deus, nas reencarnações sucessivas, levando experiências precisas à nossa evolução. A boa nova consoladora da esperança, fé, transformando sentimentos adormecidos em virtudes. Amar a todos, trabalhando no bem, esperar e perdoar sempre. A essência divina que nos torna conscientes, nos leva a buscar Jesus. Irmão maior, Redentor da Terra, envolve toda a humanidade em abraço fraterno, onde vibrações amoráveis chegam como lenitivo para nossa fragilidade humana. Jesus, abençoe todos os povos, religiões, acalmando corações. Nos ampare, auxiliando em nossas imperfeições, para caminharmos, levando o teu Evangelho consolador e que o seu amor, sua paz, permaneça conosco agora e sempre. Assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o Dia de Finados na Visão Espírita. Mas inicialmente, viu, Jorge, nós temos que agradecer ao Milton Baruel, que esteve aqui na ausência de vocês dois, do Rodrigo e do Jorge, e também ao Serginho. E o Serginho, né? Hein? E o Serginho também. A Márcia também que esteve aqui conosco, da Márcia, esposa dele, que trouxe aqui um bolo delicioso pra gente aqui, né? E também nós temos que agradecer a todos os nossos ouvintes que souberam, que aceitaram as dificuldades que nós tivemos aí, principalmente na TV, né, Rodrigo? Não, mas o importante é que foi transmitido ao vivo, foi transmitido na rádio, todo mundo conseguiu ouvir também, e aí é adicional, né, as outras, é claro que o Facebook, o pessoal gosta do Facebook, mas o importante é chegar a mensagem em todos os corações, né, e também a comentar, Rui, que foi legal a viagem lá para Pedro Leopoldo. Isso, acho que eu ia perguntar para vocês também. Que é a terra lá de Chico Xavier, onde nasceu o Chico. Né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer o Caminhos de Luz, que é um roteiro que é pouco conhecido no meio espírita, né? Muita gente vai para lá, mas a gente não tem muitas excursões aqui em São José, pelo menos estão começando agora excursões para conhecer Pedro Leopoldo, que fica pertinho de BH, você pega um voo ali para Confins, e tá do lado. Vai de carro também, né? Como o meu caso, né? Que perdi o voo, tive que ir de ônibus na ida, 8 horas. Mas de ônibus, 8 horas, também dá pra ir pra Uberaba, né? O Jorge falando que hoje em dia de avião leva o mesmo tempo. Mas assim, foi muito legal porque a gente conheceu a Fazenda Modelo, que foi onde o Chico escreveu a obra Paulo Estevão. Conheceu a casa Luiz Gonzaga, onde foi o primeiro centro espírita fundado, que era em frente à igreja. Aí ele tirou, então como o padre estava ficando bravo com os trabalhos mediúnicos, então ele tirou o trabalho mediúnico e fundou uma outra casa mais longe, que é o centro espírita Meimei, só para fazer trabalho mediúnico. E ali manteve só o evangelho, para não para ver como o Chico respeitava também as diferenças, respeitava as outras crenças ali, né? E também passamos ali onde ele teve encontro a primeira vez com o Emmanuel, o Centro Espírita Sheila, onde faz um bonito trabalho também. E a casa de Chico, que foi fundada pelo Geraldo Lemos, Geraldinho Lemos, e a, lá o John Harley. John Harley recebeu a gente lá na casa, uma estrutura onde Chico morou pela última vez em Pedro Leopoldo, antes de se mudar para Uberaba. E eles, o Geraldinho Lemos comprou a casa e fez uma estrutura de memorial, de visita, que você, inclusive uma área para fazer o evangelho, que eles fazem todo domingo às 18 horas, para manter a memória do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E aquelas, os displays que nós que tem aqui do, ah, da sim, figura do então, Chico? Estão lá na casa, né? Alguns estão na casa, né? E outros estão na fazenda modelo. Né? Então você entra lá no sótão onde ele psicografava de noite e aí está lá a imagem do Chico. Muito legal. Então vamos lá. Mário Vinhas, bom dia Mário Vinhas, né, da Centro Espírita Casa do Caminho, também é responsável pela livraria, que agora está em endereço diferente, que depois o Mário passa para a gente. Bom dia, Mário. Bom dia, Rui, Rodrigo, Jorge, bom dia, ouvintes, bom dia àqueles que nos veem pela internet. Então, mais uma vez estamos aqui, com muita alegria, claro, essa participação para nós é de muita importância e quero somente agradecer o convite que mais uma vez me foi feito. Mário, eu fiz uma pesquisa aí e segundo as pesquisas, em 998, um abade, ele introduziu o dia do culto aos falecidos, aos mortos, e depois em 1311 foi... colocado pela Igreja Católica como um dia de finados, dia 2 de novembro. E em 1915, então, foi praticamente colocado mesmo através da Igreja Católica como oficial o dia de finados no mundo todo, né? E o que, que nós podemos dizer na visão espírita, o dia de finados, o que, que representa para nós? Bom, essa comemoração do Dia dos Mortos consta que realmente está desde os primeiros tempos, né? Os primeiros cristãos, por exemplo, já visitavam os locais onde estavam enterrados os seus líderes, os seus ídolos, né? Aquelas pessoas que realmente marcaram a época, justamente para lembrá-los. E daí para frente a história foi se desenvolvendo, mas a Igreja, a princípio, ela queria que houvesse um dia para que as orações fossem feitas para aqueles que não eram lembrados, aqueles que morriam anonimamente, aqueles que simplesmente não tinham parentes, não tinham ninguém que os lembrasse. Mas a partir daí também a coisa evoluiu, a própria Igreja depois, como o Rui contou historicamente, aí oficializou um dia, que é o dia posterior ao dia que é comemorado todos os santos, para comemorar-se então o Dia dos Mortos. Muito bem, como é que o Espiritismo vê isso? Bom, inicialmente a gente tem que ver que falar de mortos envolve morte, e morte é um vocábulo que normalmente nós evitamos falar, quando que não deveríamos, porque sabe-se que a morte é a única certeza que nós temos da vida. Mas talvez providencialmente Deus nos deu essa condição de não estar lembrando da morte a todo momento, porque senão a nossa vida seria um martírio, não é? Mas então vejam que essa comemoração do Dia dos Mortos para nós espíritas, ela não é comemorada um dia certo, um dia oficial, um dia em que se vá aos cemitérios para louvar, para lembrar os nossos mortos. E por quê? Dentro do Espiritismo nós sabemos que a vida corporal, a vida física, ela é efêmera, ela é temporária, ela é passageira. Porque o que realmente predomina em nós é o Espírito, que é aquele que tem a vida imortal. Então, a ida a um local determinado, um dia determinado para comemorar ou para louvar ou para relembrar os nossos entes queridos, então não tem muita lógica dentro dos ensinamentos espíritas, porque nós devemos lembrá-los a todo instante, a todo momento. Então vejam que dentro do Espiritismo não existe um dia próprio para se comemorar os mortos, para se lembrar dos mortos, mas sim nós temos em nós que a lembrança afetiva, a lembrança saudosa daqueles que nos foram caros, ela deve se fazer a qualquer instante, através de orações, através, enfim, de todas as situações que possam fazer com que a gente rememore os momentos agradáveis, os momentos felizes nos quais participamos juntos. O Livro dos Espíritos da pergunta 300 a 329 fala muito bem sobre essa relação da doutrina espírita com relação aos mortos, né? É que para nós espírita a morte não existe, a morte só é a morte do corpo físico, que o espírita prevalece. Em todas as religiões o espírito é imortal, né? Mas essa que é a grande dificuldade das pessoas entenderem, porque dá a impressão que o espírito é meio frio, não esquenta muito com isso, e não é bem verdade, né, Mário? Porque para nós o que interessa mais é justamente o pensamento, é a oração, a prece, que nós podemos fazer em qualquer lugar, né? Então, e mesmo vejam, esse mito que existe da frieza do espírita não tem lógica. Aí se pergunta, o espírita pode ir no cemitério? Não tem problema nenhum, o espiritismo não proíbe nada a ninguém, desde que a razão da nossa presença seja uma razão edificante, uma razão de lembranças realmente que possam fazer com que a gente rememore momentos bons. Então, se existe respeito, se existe realmente sinceridade naquilo que se faz, não tem problema nenhum que a gente vá ao cemitério. Agora, a outra questão é, se o espírita pode chorar? É claro que o espírita pode chorar e o espírita chora. Eu digo a vocês que apesar de um entendimento talvez um pouco mais abrangente em relação à morte, em relação à continuidade da vida, o espírita também é gente. E gente sente falta de gente. Então, sempre que existe aquela ausência da presença, ou enfim, de alguém que nos foi caro, que alguém com o qual convivemos, isso realmente nos toca também e nós choramos também. É interessante, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, para deixar bem claro também isso, Mário, é que no Livro dos Espíritos, ele deixa, na questão 321, por exemplo, fala, olha, o espírito, ele atende as pessoas tanto no dia dos mortos como em qualquer outro dia. Não tem diferença nenhuma para isso, né? Não vai ser aquele dia que ele vai estar atento para isso. Agora, alguém pode perguntar, mas tem espírito lá no cemitério? Está cheio de espírito no cemitério. Como, né? Né? Cheio de espírito no cemitério. Tantos que não conseguiram sair de lá, né? Porque tem muitos que ainda estão ali agarrados aos despojos físicos ainda. Existe bastante. Então, era muito bacana até que nós, que temos o entendimento espírita, fôssemos lá de vez em quando para fazer um monte de prece. Claro. Se reunir lá para fazer prece, para poder tentar iluminar mesmo o caminho dessas pessoas, tentar tirar eles dali. Existe muita gente assim no cemitério. Então, não vamos ficar pensando que não existe, existe. E no dia dos mortos? Tem muita gente lá no cemitério? Tem triplo, quadriplo, tem tudo. Por quê? Porque as pessoas acabam marcando encontros com eles lá. Né? O que a gente deixa bem claro na doutrina é o seguinte: eu não preciso marcar encontro com o espírito no cemitério dos meus entes queridos. Eu posso marcar um encontro em casa. E esse encontro a gente pode marcar todos os dias, rezando para eles, justo, fazendo a prece, se ligando a eles. E eu, as pessoas que me conhecem, Jorge Reis, né? Quem me conhece, quem é meu amigo, por favor, não marque encontro comigo no cemitério, porque eu não vou lá. Né? Depois que eu estiver desencarnado, não fale, eu vou lá encontrar com o Jorge Reis. Não vai, vai bater a cara no túmulo, porque eu não vou estar lá. Me convida para ir na casa, né? Mas tem gente que tem medo e não convida para vir na casa, né? Me convida para vir na casa, no centro espírita, na igreja, né? No templo evangélico, em qualquer lugar, na rua. Mas não me chama para ir no cemitério, que eu já não gosto de cemitério quando eu estou aqui encarnado, quanto mais depois de desencarnado, aí que eu não vou gostar mesmo, né? Então, falando nesse tom humorístico, mais sério, existe cheio de espíritos no cemitério, tanto para conversar com as pessoas que o chamam, tudo, mas nós não precisamos desse dia, porque a doutrina espírita fala, o dia do encontro com os nossos entes queridos são todos os dias que a gente se encontra através dos pensamentos, através da ligação que a gente faz com eles, nas orações, isso que é importante. Então, a doutrina espírita aborda bem claramente isso aí, não criticando ninguém, falando que realmente eles vêm, falando que realmente existem espíritos ali, mas que nós não temos necessidade. Vamos mandar uma rosa para eles, para uma mãe, vamos mandar uma fotografia, por exemplo, tirar uma fotografia nova, né, da família, dos descendentes, dos nossos entes queridos, e colocar ali e falar, olha, essa foto aqui é para você. Pode ter certeza que ele vai receber ou lá, ou quando vier visitar a gente na nossa casa. Agora, a gente, às vezes, vai no cemitério por convenção, né? Vai no cemitério porque acha que tem que ir naquele dia, chega lá, nem pensa direito, nem nada, né? E isso mostra, realmente, a dificuldade que nós temos de separar o corpo do espírito, né? porque continuamos achando que o corpo que está ali, na realidade, ainda tem o espírito junto dele, às vezes até tem em função da condição de vida que ele teve, né? Mas, então, nós sabemos que, a partir da morte física, o espírito se desprende. E o que resta ali, na realidade, é apenas um corpo inerte, um corpo em decomposição. Mas aí é difícil ainda a gente separar isso, né? E às vezes nem corpo tem mais, né, Mário? Nem corpo tem mais, né? Certo? É, como diz o Divaldo, se gastasse todo o dinheiro que se gasta em velas e flores no dia de finados, comprando pão para distribuir para as crianças, né? Eu acho que os beneficiados, aqueles a quem é o nosso alvo, ficariam muito mais satisfeitos do que essa prática que existe hoje, né? Eu já discordo um pouco do Jorge. Eu gosto de ir no cemitério. Ontem estive no cemitério lá do Jardim Parque das Flores. Como estava bonito, tudo florido, cheio de flores amarelas. Eu, toda semana, eu vou com a minha esposa lá. Eu posso não acreditar, mas eu tenho que acreditar na minha esposa, porque ela é católica e ela gosta disso. E eu não vou dizer para ela, não, tudo isso é bobagem. Não, não, gente, não pode, né? Não, vamos lá. Não, mas não estou falando que é bobagem. Não. Eu estou falando para não marcar encontro comigo lá. Agora, com o Rui, vocês podem marcar. Pode marcar, que eu adoro ficar sentado lá na... nos bancos que tem lá, né? A gente fica sentado, batendo papo. Como é gostoso aquela parte, pelo menos tem... É um silêncio tremendo lá, né? Um silêncio profundo, tudo quietinho, tudo bonitinho. Eu, por exemplo, gostava muito de ir no cemitério da minha cidade, porque lá a gente conhecia a história da cidade através daqueles túmulos bonitos que tinha lá. Hoje, aí no Parque das Flores não tem túmulo, mas na minha cidade tem uns túmulos muito bonitos, que era praticamente a gente conhecia a história através dos túmulos, né? A gente ia vendo... Então, Rui, mas o aspecto histórico é outra coisa, né? Por exemplo, você ir no cemitério... O cemitério de Uberaba, por exemplo, tem que... Quem for, a gente indica que vá no cemitério de Uberaba. É muito histórico. Você vê cada monumento, cada arte que tem ali dentro, fantástico. Aqui em Taubaté, no cemitério em Taubaté, aquele que fica perto do fórum, aquele cemitério é muito... Você vê arte pura ali dentro. Você consegue ver dentro de um lugar lúgubre, né? Uma coisa bonita. Em Uberaba é assim desse jeito. E outra coisa também. A gente vai lá em Sacramento, por exemplo, eu e o Rodrigo fomos lá procurar os túmulos do senhor Mariano para saber onde é que ele estava enterrado, né? Mas muito mais no aspecto de cultura, de você cultura, ver isso aí, do que outra coisa qualquer. Porque na hora que nós fomos ver... fazer uma ligação com o senhor Mariano, aí nós fomos lá na Fazenda Santa Maria, que com certeza é lá que ele está, naquele túmulo lá em Sacramento. Mas quanto a gente admirar... Tem um amigo meu aqui de São José dos Campos que ele vai todos os dias no cemitério. E a primeira coisa que ele faz quando ele levanta é ir no cemitério, no túmulo da mãe dele. Chega lá, faz a prece dele, é a fé dele, né? Então, enquanto isso, a gente não pode discutir. A gente tem que respeitar a maneira de todo mundo. Só estou dizendo que nós, espíritas, não acreditamos. Né? Quer dizer, eu, para mim, tanto faz ir no cemitério, não ir, mesma coisa. Mas eu me sinto bem lá. Porque ali tem vários, eu passo ali, vejo vários amigos também que já desencarnaram, que estão ali, falam, puxa vida, o fulano está aqui, o fulano, né? Quer dizer, e ali... Tem um monte de gente que eu conheci que estão lá, né? Pelo menos de lá não vão sair, né? Eu ia perguntar se o amigo do Jorge trabalhava no cemitério, do jeito que ele falou. Não. Mas ele não trabalha, ele falou. É interessante esse aspecto que o Rui levantou, né? Gente, eu também vou ao cemitério de vez em quando, né? Eu ia constantemente, mas agora é questão de tempo, distância. Mas a gente vai passando e olhando as placas nos túmulos, vão vendo, olha, esse aí eu conheci, aquele eu conheci, né? Então a gente percebe que não adianta, a morte realmente um dia chega para todos nós, né? Que é uma lei natural e que não tem jeito de fugir dela, né? Só comentar aqui, Rui, que o pessoal está entrando, está mandando bom dia. Então o Edson Andrade entrou aqui. A Berta Pereira, Sandra Francisco, Domingos, meu pai, a Bia Beatriz de Paula Porto, Stella Alves, o Fábio Dionísio entrou aqui, ele e a Cristina, mandou um abraço, a Tino Santana, o Aécio César, a Berta, eu já tinha comentado, agradeceu o conselho, a Rose Anderson, a Ieda Bastos entrou aqui também, mandando um bom dia, a Martinez Bressan da Costa também entrou aqui. O Luiz

doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos e hoje o cristão professa. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e amigo, Mário Vinhas, que é do Centro Espírita Casa do Caminho, falando sobre o Dia de Finados na visão espírita. Que pergunta que nós vamos fazer aos nossos ouvintes para interagir com a gente? Rodrigo. Então, vamos perguntar o seguinte. As nossas orações, pergunto para sorteio, as nossas orações alcançam os nossos entes queridos? Então, deixa a sua opinião aí, o que você acha em relação à prece, oração, se através do pensamento e da oração a gente consegue alcançar os nossos entes que se foram, que fizeram a passagem, né? E ligue no telefone 12-3941-9750 ou no telefone 12-3942-9750. Pode deixar também a resposta aqui no Facebook, a gente já vai postar. E também no WhatsApp, se as nossas orações alcançam os nossos entes queridos. Tanto encarnado quanto desencarnado. Né? Exatamente. exatamente, Rui. E o Mário, se você quiser comentar aquela pergunta que a Cleonice Batista de Souza fez, que ela diz, mas dizem que orar para os espíritos dentro de casa é errado. Isso é verdade? Por favor, me responda. Não, Cleonice, não é verdade, não. Nós podemos orar a todo instante e, na realidade, nós estamos rodeados de espíritos, quer queiramos ou não, eles estão muito próximos de nós. E sempre que a gente ora, evidentemente, cria um benefício para eles. Se a gente partir desse princípio, então, a gente já não poderia mais fazer oração para os santos, para Jesus, que também são mortos, fisicamente, né? Então, não tem problema nenhum que a gente faça as nossas orações, porque sejam os espíritos melhores, elevados, ou aqueles espíritos que ainda não são evoluídos, eles vão sempre usufruir no bem, de todo o bem que parta de nós. E a nossa doutrina recomenda muito, né Mário, o Evangelho no Lar. Explica para nós, ouvintes, o que seria esse Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar é uma prática que nós recomendamos muito, né? E não toma muito tempo de ninguém e traz um benefício imenso para a nossa casa. O Evangelho no Lar consiste numa reunião semanal, num horário pré-determinado, num dia pré-determinado, onde a família se reúne e faz uma oração, uma leitura do Evangelho, uma pequena interpretação, um comentário e depois uma oração. E para essa reunião familiar, existe uma afluência muito grande de espíritos, tanto os espíritos familiares como os não familiares, no sentido de que o ambiente espiritual da casa seja mantido de uma forma bastante positiva, bastante edificante. Isso traz-nos muita paz e, consequentemente, leva o benefício a todas as entidades espirituais que estão na nossa casa. E o Evangelho é como se fosse uma limpeza fluídica que a gente faz, para encaminhar aqueles amigos nossos que estão ali precisando de oração? Então, a oração só traz benefícios, não é? E o que a gente recomenda no Evangelho no Lar é que não seja transformado em reunião mediúnica, porque aí não é conveniente que se faça em casa, não é? Então são orações, são vibrações, exteriorizações de sentimentos bons, que vão evidentemente trazer uma condição espiritual bastante favorável dentro de nossa casa. Você falou uma coisa muito interessante, né Mário? As reuniões espíritas, quer dizer, não ficar recebendo espírito ali dentro de casa, né? Isso é uma forma da gente prevenir as pessoas para tomarem cuidado com isso? Então, gente, o que nós vemos de quando em quando é que essas reuniões familiares se transformam em reuniões mediúnicas. E mediunidade é um assunto muito sério. Não pode ser tratado de uma forma assim vulgar, de uma forma comum. Então, em toda reunião familiar, recomenda-se sim que não seja transformada em reunião mediúnica. As reuniões mediúnicas devem ser feitas em locais apropriados, como os centros espíritas, os terreiros de Umbanda, se assim vamos dizer, enfim, onde existe uma prática controlada da mediunidade, não é? Em casa, não. É porque, inclusive, uma vez nós estávamos conversando com a senhora, ela está dizendo, às vezes nós vamos fazer isso. A gente fazia esse tipo de reunião mediúnica nas casas, então a gente é que nem aquele médico de casa, aquele médico que antigamente era comum, ele levava uma valise, né, com o seu estetoscópio, com o abaixador de língua, para cuidar daqueles espíritos. Só que ela falava, chegava lá na casa, o espírito não precisava só de estetoscópio, não. Ele estava precisando de coisa muito mais, com muito mais técnica, com muito mais conhecimento, com muito mais profundidade. Aí sim que, às vezes, levava para essas reuniões mediúnicas, no fim virava uma confusão na casa da pessoa, né? Por falta de segurança e de conhecimento. Então, é isso que realmente acontece, né? Mas, mais uma vez, isso evidencia as nossas dificuldades em separar o corpo do espírito. O espírito já não precisa mais dessas providências materiais que nós temos aqui, né? Mas nós ainda continuamos usando esses mesmos instrumentos, essas mesmas situações, como se o espírito sentisse da mesma forma que nós sentimos aqui no corpo físico. E, né? Mar, só comentar aqui uma outra pergunta. O pessoal está participando bastante aqui, bastante. O assunto é... O pessoal está tá bastante. Né? Então, o Bessa entrou aqui e mandou bom dia. Falou que trabalhei em São Paulo, perto do cemitério da Consolação. Era o costume, na hora do almoço, visitar o cemitério. Sentar e ler em voz alta trecho de algum livro. Acho um ambiente tranquilo, isso é muito legal, né? Porque ajuda também os espíritos que estão ali e por algum motivo ainda não saíram, né? Depois a gente fala mais sobre isso. E aquele cemitério, quase a história de São Paulo ali no Cemitério da Consolação, né? Que é o mais antigo, que é o mais... É o que tem mais gente conhecida sepultada ali, né? Outra coisa que interessante que o Bessa colocou, que ele ia lá, sentava e lia em voz alta. O que a gente deve fazer no evangelho, no lar também, é ler em voz alta, mesmo que você esteja sozinho. Porque você fala, não, mas espírito vai precisar de voz alta? Falou, quem entende linguagem do pensamento é espírito superior. Se a gente falar, espírito não fica adivinhando os nossos pensamentos também, não só porque desencarnou. Ele tem as mesmas sensações ainda, então a gente precisa falar para ele entender. Né? Não é pelo pensamento. Pensamento é algo que ainda está muito distante de todos nós, nessa linguagem de pensamento com pensamento o tempo todo. A gente se liga através do pensamento. Agora, a comunicação ainda é um pouco complicada ainda. Não, e tem muitos espíritos que às vezes estão dentro de casa, mas não estão sabendo, que já desencarnaram, né, Mário? Então é bom você falar em voz alta para que ele possa ouvir, porque tem muitos espíritos que não ouvem. Muito apegado à matéria, está sendo, né, tratado, e não ouve, então fala em voz alta. Não ouve os próprios espíritos que estão chamando ele para o lugar que ele tem que ir. Ele acaba escutando só os encarnados, então você tem que encaminhar eles também. Então, isso evidentemente também mostra um lado legal de entendimento a respeito dos trabalhos de desobsessão, né? Muitas pessoas perguntam, por que o espírito tem que incorporar e alguém tem que conversar com ele, é o caso do doutrinador ou não? É justamente por isso. Porque os espíritos bons, aqueles que cuidam dos trabalhos espirituais, dos trabalhos mediúnicos, eles só deixam e trazem os espíritos para incorporar quando eles não têm mais condições de se comunicar mentalmente. Então há necessidade do espírito ouvir a nossa voz uma situação direta, porque ele está muito ligado à matéria, então ele só vai entender a matéria, quando então nós conversamos com eles. Então, como o Jorge evidenciou, é interessante sim, porque nos ambientes mesmo do nosso Evangelho no Lar, às vezes são trazidos espíritos necessitados de ouvir, que não têm ainda condição de captar mentalmente as orientações. Então, a leitura em voz alta realmente esclarece e evidencia uma necessidade desses espíritos ainda necessitados de ouvir algo material e, consequentemente, em ouvindo, aprendendo e seguindo o seu caminho. E também serve para esclarecê-lo, porque muitos desencarna e não sabe que estão desencarnados, né? Então fica perdido na erraticidade aí, sem saber o que, que aconteceu com ele. Então, às vezes, nessas sessões de desobsessão, também é uma maneira de você envolvê-lo com muito carinho, envolvê-lo com muita vibração positiva para que ele possa se despertar, né? E, Rui, isso tem a ver com uma pergunta que o ouvinte fez aqui. Acho que eu queria até direcionar para o Jorge, que eu acho que ele tem a ver com o livro que ele escreveu. É, são duas perguntas que tem a ver. A Maria Souza perguntou, para onde os espíritos vão depois de desencarnar? E a outra, a Berta Pereira, ela falou, meu netinho de um ano desencarnou em fevereiro desse ano. Então ele não está lá, tipo, no cemitério, né, que é o que a gente estava comentando, só o corpo material. Podem me confortar se ele está numa colônia? Ele tinha síndrome de Down e é tão frágil aqui. É, primeiro quem fez a pergunta mesmo? Aquela pergunta do... A Maria Souza e a Berta. Então, a Maria Souza perguntou, onde é que estão os nossos entes queridos? Jesus disse que existem várias moradas na casa do Pai. Com certeza os nossos entes queridos estão em alguma dessas moradas da casa do Pai. De acordo com o desenvolvimento dele, de acordo com a própria evolução que ele estava atravessando, ele vai para uma casa do Pai. A certeza que eu tenho é o seguinte, não é no cemitério. Então, os espíritos vão para a casa do Pai. É, a casa do Pai são várias moradas, então em alguma dessas eles estão. E quando a gente tentar se ligar a ele, que se ligue exatamente pensando que ele está num lugar bom. Né, ligando, mandando as nossas preces para ele, pedindo proteção. A gente mostra que a gente ama os nossos entes queridos a partir do momento que a gente deseja o bem para eles, onde quer que eles estejam. Ele não precisa estar do lado da gente. Então, quando a gente tem um filho que vai morar em outro lugar, que vai morar em outro país, o que, que a gente deseja? Não é que ocorra tudo de bom para ele, que ele continue progredindo? Se todos nós estamos falando aqui de espíritos, é porque nós acreditamos numa continuidade. Senão nós não estamos falando de espírito. A gente aceita até que o materialista, que acha que acabou tudo, não pense em nada. Mas nós, que pensamos, que temos a certeza que o nosso espírito continua, ele está em algum lugar. E esse lugar, para ele se dar bem nesse lugar, é muito importante que a gente encaminhe boas vibrações, bons pensamentos, boas orações para ele. Então, os espíritos vão para a casa do Pai. Quanto à outra, que ela falou do netinho que desencarnou com um ano de idade, você pode ter certeza também que ali talvez nem o corpinho dele esteja mais no cemitério. Né? Porque o que vai para o cemitério é só o corpo. O espírito dele também foi para uma morada da casa do Pai. E crianças especiais como ele podem ter certeza que são muito bem amparados. Ele veio aqui passar uma provação, talvez, nessa passagem que ele teve aqui. Passando essa provação, ele está voltando e vai dar continuidade na vida espiritual dele progredindo. Agora, quando o Rodrigo dirigiu a pergunta para mim, é porque nós temos dois livros psicografados e um desses livros chama-se Campo de Luz e Excursão à Terra. E o segundo livro, que é do mesmo autor, do Aurélio Augusto, é Das Sombras ao Alvorecer. Lá no Campo de Luz existe um local chamado Vale do Alvorecer. E o Vale do Alvorecer tem uma escola especial que recebe pessoas que passaram pela síndrome de Down para se readaptar lá. Então fala bastante de síndrome de Down, mostra o relacionamento deles lá, mostra que a recuperação é bem mais rápida, mostra a atividade que eles desenvolvem com muito mais facilidade e mostra o mérito que as pessoas têm por receber aqui na Terra uma pessoa portadora da síndrome de Down ou de qualquer outro problema que tenha psicológico de alguma maneira, porque é uma prova tanto para o espírito como para os pais e tudo. E é uma felicidade para aquelas pessoas que conseguiram conviver com alguém que tem síndrome de Down. Então eles são especiais mesmo no nosso sentido material, eles são especiais no sentido espiritual. Então pode ficar sossegada. Com certeza seu netinho está numa colônia boa, está num lugar bom, sendo bem amparado, sendo bem dirigido por quem está lá. E o que espera de nós, com certeza, embora seja pequenininho ainda, né? Mas é que nós mandamos boas vibrações para eles, boas energias, para ele dar continuidade na vida espiritual dele, que daqui a pouco, às vezes, nem criança é mais. Daqui a pouco já retorna a sua origem, a ser como ele era antes mesmo. Né? É, mas já tá sendo... Nós sabemos que existem várias colônias espirituais, inclusive aqui na nossa região, aqui tem uma cidade que é espiritual, para cuidar e tratar das pessoas que precisam reencarnar tem estudo, tem escola, tem uma série de informações que nós já recebemos, viu, Jorge? Que aqui tem uma cidade e outra, e tem livros que trazem mais de cento e poucas colônias espirituais das mais variadas formas para adequar os espíritos dentro dessas colônias. Porque nós falamos que o espírito ele não morre, então ele está sendo tratado e cuidado em alguma colônia espiritual. Eu queria só colocar aqui um adendo a essa situação que o Jorge levantou. É que convém, mais uma vez digo, a gente separar o corpo do espírito. O corpo, às vezes, pode ter uma série de dificuldades, mas o espírito é o espírito. Então, só para exemplificar, nós, alguns anos atrás, tivemos um trabalho com crianças excepcionais. E fazíamos um trabalho mediúnico dentro dessa casa, no sentido de dar sustentação aos espíritos destas crianças. E, quase que costumeiramente, esses espíritos das crianças defeituosas, eles deixavam o corpo físico e se manifestavam através dos médiuns. Eu me lembro, inclusive, existia uma menina jovem ainda, 7, 8 anos, que era toda contorcida, toda defeituosa, toda cheia de problemas. E o espírito dela, quando encarnava, ele precisava de conforto que era dado através da doutrinação. Ou encaminhamento, ou entendimento, como a gente quer entender. E a gente percebia, então, que fora do corpo ele era um espírito. Talvez necessitado de conforto, talvez necessitado de força para que ele continuasse a prova dele dentro daquele corpo defeituoso. E uma das dificuldades que a gente tinha no trabalho era justamente convencê-lo a voltar para aquele corpo. Porque ele sabia que ali ele ia continuar o seu sofrimento. Fora dele, ele não sofria tanto. Então vejam que espírito é espírito, corpo é corpo. E mesmo as crianças que têm problemas mentais, problemas físicos, na realidade elas simplesmente abrigam um espírito necessitado de passar por aquela situação. E se os pais, os responsáveis derem o conforto, a orientação, a força que ele precisa, certamente os seus sofrimentos vão ser minorados e o seu encaminhamento vai ser muito mais rápido. É, e também tem outra, né, Mário? A criança, o corpo físico é pequeno. Mas o espírito pode ser um espírito já avançado, adiantado, quer dizer, não vamos também confundir as coisas, né? Corpo é corpo, espírito é espírito. Justamente. E só comentar aqui também a participação do... O pessoal está entrando, bastante gente está entrando aqui comentando. Temos também a Bárbara Cristine falou em relação ao cemitério, meu pai trabalha e eu me sentia, trabalhou, né? E eu me sentia acolhida lá e era de uma paz, que hoje eu sei que não existe, pois tem irmão muito ligados ao corpo. E isso é muito triste, pois demoram a perceber que tem que seguir adiante, mas tudo no seu tempo. Até depois desencarnados ficam esperando. Isso aqui é legal ter comentado, que eu queria até perguntar ao Mário, né? Se, por exemplo, tem espíritos que passam rápido, né? E você está lá no cemitério, tem um processo de velório e tudo mais. E tem espíritos que ficam muito apegados ao corpo e ficam muito mais tempo ainda. Até aquele, eu estava lendo aquele livro Voltei, por indicação do Ari Rangel, que é do irmão Jacob, que ele conta o processo por Chico Xavier, conta o processo do espírito Jacob, que é um espírito instruído, que ele foi vice-presidente da FEB, e ele demorou um tempo enorme para fazer o processo de desligamento até sair desconectado do corpo, né? Como que funciona isso na visão espírita? Bom, nós sabemos que está diretamente ligada à condição espiritual do espírito à situação de desprendimento dele do corpo físico na hora da morte, né? Então, quanto mais espiritualizado, mais preparado ele estiver, muito mais fácil vai ser o seu desprendimento. Agora, uma coisa que dificulta muito isso é a própria família, que a família não quer ver o ente querido morrer. Então fica tomando uma série de providências, como correntes de oração, e isso e aquilo, né? É como que prendendo o espírito ainda na matéria. Então existem situações para as quais não tem mais jeito. E a permanência do ente querido no nosso meio físico nada mais é do que ter uma vida vegetativa. Então demonstra, às vezes, um tanto quanto o egoísmo dos familiares em querer reter aquela pessoa e, consequentemente, o espírito, né? Então, a partir de um ponto, se a gente entender da necessidade desse desprendimento, isso vai facilitar muito o espírito também se desprender do seu próprio corpo, né? E isso não se faz somente durante a vida física, porque existem pessoas que vivem prendendo o espírito mesmo depois que ele morre. E fica, de certa forma, dificultando o seu reencontro no plano espiritual, no sentido de mantê-lo perto, senti-lo por perto. Porque nós sabemos que isso tudo, mesmo a morte do corpo físico, não dá um sentido de libertação total no espírito. Dependendo da sua evolução, ele pode continuar, sim, frequentando a casa onde ele morava, o trabalho que ele fazia profissional. Então ele fica errando de um lado para o outro, sem encontrar o seu caminho. Então, a partir do ponto que a gente o desprende, a gente o solta, a gente com orações o ajuda, ele vai sim se reencontrando no mundo espiritual e, consequentemente, cumprindo o seu trabalho, a sua missão. Rodrigo, a nossa pergunta é: as nossas orações alcançam os nossos entes queridos? Sim. Encarnado e desencarnado? Então, responda pra gente e concorra a dois livros espíritos. Exatamente. Tem gente participando. A Ieda, por exemplo, entrou aqui no WhatsApp e falou que gostaria de participar do sorteio, né? Acredito que muito que nossas orações alcançam, sim, os nossos queridos, que já partiram. Acredito que para eles é um bálsamo. E o Carlos, da Fraternidade Sem Fronteira, entrou aqui falando em dia de finados, em desencarne, em afastamento temporário dos nossos entes queridos. Tenho por agradecimento em fazer a recordação de uma amiga querida que me proporcionou um contato com a minha esposa desencarnada, a Tânia Fregonese. Gratidão a ela e a todos os médicos que nos dão momentos de contato com os nossos queridos amigos e familiares que já não estão mais nesse plano. Gratidão ao nosso querido Chico, que proporcionou a muitas mães esse contato. Somente gratidão. O Ed Moreno entrou aqui. Bom dia, meus amigos Jorge, Rui, Rodrigo, entrevistado Mário Vinhas. Pergunto-lhes, qual a diferença no comportamento do espírito no sepultamento e na cremação? E acredito que nossas orações é um bálsamo aos nossos entes, né, respondendo a pergunta. Então ele perguntou qual a diferença entre no comportamento do espírito no sepultamento ou na cremação. Ed, é o Jorge, né? É o seguinte, o comportamento do espírito vai ser sempre o mesmo, não tem problema. Se o espírito já estiver desligado, ele não vai passar a ver nada disso aí não, né? Não tem problema nenhum. O que a gente fala muito da cremação é que nós temos que estar preparados para a morte. Às vezes a gente não se prepara para a morte. A gente pensa que você não tem que fazer um preparo para isso. A gente tem que facilitar ao máximo o desligamento. E quando nós estamos, por exemplo, nós deixamos de ficar presos às coisas, às questões materiais, por exemplo, ao apego, a todas essas coisas, nós temos muito mais facilidade para o desligamento. Quando nós somos muito ligados a coisas materiais e quando nós somos ligados muito a vícios, a todas essas coisas, nós temos mais dificuldades para nos desligarmos. Seja no enterro ou seja na cremação, a dificuldade vai ser a mesma. Ou eu estou sendo enterrado vivo ou estou sendo cremado vivo. E se a pessoa não tiver desligada, ela vai ter essa sensação. Por isso que a cremação demora mais tempo. Geralmente o enterro é 24 horas, a cremação é 48 horas. Justamente, intuitivamente, talvez, para dar esse tempo para o espírito se desligar. Agora, o espírito preparado não tem problema nenhum. Ele desencarnou, logo, logo ele vai ser desligado. Quando o Rodrigo estava falando aqui do livro Irmão Jacó, e o Irmão Jacó é o Frederico Finger, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, um espírita da mais alta cotação que você pode imaginar, e desejava, quando desencarnasse, o desejo dele era assistir o desligamento dele, e ele mostra essa aflição dele, por quê? Porque depois que ele desencarnou, é que ele viu tanto que ele ainda era apegado às coisas. Apegado à própria família, ele olhava para a casa dele e falava, nossa, eu construí essa casa, que beleza. Tudo isso dava dificuldade para ele se desligar. Então, foi a ponto de vir Bezerra de Menezes, de pegar o perispírito dele, levar para a praia para dar uns banhos de água de sal, tudo isso fizeram para poder ele se desligar. E ele narrando tudo, falando, não foi isso que você pediu? Você está aqui, agora presta atenção, você tem que se desligar. Veio a filha dele, veio todo mundo para ajudar no desligamento. Só que quando, no enterro, ele já estava desligado, né? Ele assistiu tudo, mas ele viu a dificuldade que ele tinha por ser, até pelo apego emocional, pelo apego que tinha a família, que todos nós amamos, todos nós... Amor é uma coisa, apego é outra, né? Amar, você ama a pessoa... Quando a gente quer o melhor para aquela pessoa. E às vezes o melhor para aquela pessoa não é você ficar segurando ela aqui, quando na realidade ela já tem que partir. Então, seja enterro ou seja cremação, se nós estivermos preparados, não tem problema nenhum. Lembre-se que também na Índia, por exemplo, todo mundo é cremado. Acabou de morrer e já crema a pessoa. Eles nascem com essa cultura já, né? Agora, o perigo corre por conta daqueles que usam muita droga, né? Que são viciados de alguma maneira, que são materialistas, que são apegados demais a coisas materiais, tem muito mais dificuldade para se desligar, muito mais dificuldade para sair dali. Então, tanto enterro como cremação vai ser problemática também para as pessoas. Deixa eu fazer a propaganda aqui, Rodrigo, das coisas nossas. No final de semana, pessoal, só para vocês se sintonizarem. Nesse final de semana nós teremos bons eventos aqui na nossa cidade. Por exemplo, no dia 10, sexta-feira, quem estará conosco aqui será o Emanuel Silva, o Emanuel lá da cidade de Conquista, o Emanuel que esteve aqui conosco no evento do Chico Xavier, né, um dos palestrantes, ele fez aqui, esteve conosco no evento em agosto. É difícil nós conseguirmos trazer o Emanuel, tanto que tinha muita gente lá em agosto falando como é que nós tínhamos conseguido trazer o Emmanuel, porque ele não é difícil ele ir em qualquer lugar. Eu falei, não, isso aí é coisa minha e do Rodrigo, isso aí é segredo, né, que a gente consegue tirar o Emmanuel de lá para fazer palestra. E, por sorte, ele estará conosco, passando aqui pela região, e vai fazer a palestra na sexta-feira, é o Espiritismo do Triângulo Mineiro. Esse é o tema, sexta-feira, 19h30, na AME. Né? O Emanuel, como nós dissemos, ele é médium, escritor espírita, é dirigente da Casa Assistencial São Vicente de Paulo, da cidade de Conquista, Minas Gerais. Muitos livros publicados, inclusive Desencarnação, Um Novo Mundo, Sede Perfeitos, A Queda da Baronesa, muitos bons livros que ele recebe, inclusive psicografia do senhor Mariano Cunha, que foi quem colocou Eurípides Bazanufo na doutrina espírita. Então, conhece bastante aquela região, uma pessoa simples, mas que vale a pena ouvir o Emmanuel. Sexta-feira, às 19h30, na AME, todos estão convidados para a palestra do Emmanuel. Diga, Rui. Não, eu estou aproveitando também para convidar o pessoal para o nosso jantar de comemoração de 37 anos lá da farmácia comunitária, que será no dia 14, é uma terça-feira da semana que vem, para que nós possamos levantar fundos para tocar a nossa farmácia comunitária por muito mais do que 37 anos. Como é que faz para adquirir os convites, Rui? Os convites é só falar comigo, falar com o Fernando, falar com o pessoal lá da farmácia, né? Que nós estamos vendendo a R$120 o convite, que dá direito a comida, aquela comida de boteco chique, viu, Jorge? Uhum. É aquela que já esteve, né? Já. Muito bom. Foi muito bom, né? É, muito bom. Muito bom. Lá no São Eventos, né? O buffet é da Mônica Vermeling, que é um dos melhores buffets daqui de São José dos Campos, e está tudo incluído, né? Que é justamente para que nós possamos tocar a nossa farmácia, que não tem ajuda de ninguém, viu, Jorge? Nós não temos ajuda nem do governo municipal, estadual ou federal. Ali é trabalho mesmo que nós realizamos para tocar a farmácia. E toda semana nós vamos a São Paulo pegar medicamento para abastecer a farmácia. Por isso que nós não trabalhamos na sexta, que é justamente para colocar esse medicamento nas prateleiras e suprir a falta dos medicamentos nas prateleiras, né? Então está aí o convite, quem quiser é só entrar em contato comigo pelo telefone, que nós levaremos os convites para que as pessoas possam nos auxiliar. E estamos contando com mais de 400 pessoas nesse evento, viu, Jorge? Legal. No sábado, nós teremos na AME também, a segunda-feira do empreendedor em São José dos Campos, teremos lá gastronomia, produtos naturais, artesanato, bem-estar, negócio, sorteio de brindes, minicursos, também lá na AME, Pequenos Negócios e Grandes Corações, com participação de algumas casas espíritas também. Então nós vamos, das 12 às 19 horas, no sábado, apareçam lá, tenho certeza que vocês vão gostar, tem muitas barracas mesmo com essas coisas de gastronomia, com produtos, com artesanato, né? Muito mais outras coisas, então vai ser uma tarde agradável lá na AME no sábado, com a novidade de algumas casas espíritas estarem participando também. Então, a feira é particular, no caso, mas a AME recebe uma participação dos integrantes da feira, por isso que a gente está fazendo a feira lá na AME, já é a segunda que nós estamos fazendo esse ano, né? Eles fazem em outros lugares também, mas no próximo sábado será lá na AME. Então nós teremos a feira do empreendedor na AME, daqui a pouco a gente fala outra vez. Deixa eu fazer uma propaganda aqui do Carlinho lá de Taubaté, no dia 11 também, ó, sábado às 20 horas, teremos o Américo Sucena lá em Taubaté, o tema Falando com Espíritos. E no domingo, no dia 12, às 9 horas da manhã, seminário. O local será no Centro Espírita Joana Dac, que fica na rua Nossa Senhora do Colégio, 151, no Bom Conselho, em Taubaté. Então, palestra com a América Sucena em Taubaté, dia 11, às 20 horas. Né? Temos aqui mais um cartaz da quinta semana de estudos espíritas, Hermino Correia de Miranda, de 6 a 11 de novembro de 2017, de 6 a 11 de novembro. Então está começando a partir de amanhã, né? Na obra social Célio Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Paulista, São José dos Campos. Amanhã nós teremos lá a Ana Maria Miranda, né? Ana Maria Miranda, do Rio de Janeiro, é filha do Hermínio de Miranda. Né? No dia 7, o Carlos Abranches, no dia 8, o Eduardo Borges, no dia 11, o Alexandre Rocha, e no dia 11 também o Alexandre Rocha, no dia 10, o Alexandre Rocha, na sexta-feira, e no dia 11, no sábado, a Lígia Barbieri, de Caxambu, Minas Gerais. Estão pedindo a contribuição de 1 litro de óleo, ou então um alimento não perecível. Já todos os dias, às 20 horas, as palestras aí com essa quinta semana de estudos espíritas, Hermínio Correia de Miranda. Vamos para o nosso intervalo com a música. O Arnaldo Pardal, viu, Jorge? Diga. Ele está dizendo que toda oração abrange a pessoa se for feita com sentimento, pois feita sem fé, essa não abrange nem o céu da boca. Essa é do Pardal. Um bom dia para o Pardal, que está nos ouvindo e prestigie o nosso programa. Vamos lá para nosso intervalo comercial, agora com a música da Célia Tomblin, que está no CD Amor Além, Foi Melhor Assim. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Alma que te vejo entristecida, caminhando pela vida em extrema solidão. Tens no peito a dor de uma saudade, e o vazio te invade, amargando o coração. Lembras do amor que foi embora, e nem mesmo nesta hora tens alguém pra conversar. Partiu, amigo e companheiro, foi buscar o mundo inteiro, ilusões noutro lugar. Partiu, amigo e companheiro, foi buscar o mundo inteiro, ilusões noutro lugar. foi melhor assim, foi melhor. Talvez amanhã te aguardasse algo pior. Confia no Senhor, te mandará um novo amor. O dia certo ainda está para chegar. Será alguém que virá para ficar. Talvez amanhã te aguardasse algo pior. Confia no Senhor, te mandará um novo amor. O dia certo ainda está para chegar. Será alguém que virá para ficar. O dia certo ainda está para chegar. Será alguém que virá para ficar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 14 minutos, estamos no momento Giga Vale e nós vamos colocar aqui o tema hoje nosso, que está no Momento Espírita 17, comemoração dos mortos, lembrando que os CDs do Momento Espírita poderão ser adquiridos na livraria Casa do Caminho, aqui com o nosso irmão Mário Vinhas. Se você chegar e não tiver alguma das edições, basta falar com ele que ele encomenda para você. Lá tem muitas, né? Mas ele encomenda e traz para você a que vocês quiserem, que já são 30, mais ou menos, uma coisa assim, né? Já perdi até a conta dos CDs do Momento Espírita que tem. A livraria Casa do Caminho, como vocês sabem, mudou de endereço. Está agora na rua Helena Mascarenhas, 115. É a casa no fundo da antiga livraria, né? Antigamente era a Avenida Rui Barbosa, 232. Você virou ali, já está no fundo daquela outra casa. É a rua Helena Mascarenhas, número 115. Mas o nosso irmão Mário Vinhas está lá com todo carinho para receber vocês e também com todos os livros que tinha na outra, né, colocando lá à disposição de todos vocês. Então, vamos lá para o nosso Comemoração dos Mortos. Comemoração dos Mortos. De novembro. Em todos os cemitérios, o número de pessoas para a visitação é bastante expressivo. Pessoas viajam quilômetros para vir depositar flores ou acender velas nos túmulos dos familiares ou amigos. Alguns dedicam este dia para passá-lo no cemitério quase o dia todo. Afirmam que ali estão ao lado dos seus amores. O fenômeno não é novo e se repete a cada ano. É época que os vendedores de flores e de velas festejam. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. A Gália ocupava o território que hoje corresponde à França. Os gauleses festejavam no dia 1 de novembro a festa dos espíritos,

quer ter um momento de paz. Então, isso tudo é muito válido. E também orar por aquele que se foi. Mas o que mais vale não são as oferendas materiais que nós possamos oferecer a eles. Não são as flores, não são as velas que vão fazer com que eles melhorem ou não. Mas sim a nossa oração, o nosso sentimento afetivo, aquela condição interior, aquela lembrança que nos faz ter os momentos anteriores, os momentos de vida juntos. Então tudo isso realmente é edificante. Mas nada proíbe que nós possamos ir ou não ir ao cemitério, isso fica tudo na dependência da nossa própria decisão. O importante é que nós não tenhamos aquele apego àquele que se foi. O importante é que nós possamos libertá-lo através dos nossos bons pensamentos e ajudá-los na sua recuperação espiritual. Esse é o caminho, inclusive, da nossa própria preparação quando chegar o nosso momento. É. Vamos encerrando o nosso momento de Gavalho, Inácio? Num oferecimento de Gigavalho Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o nosso companheiro de doutrina, nosso amigo Mário Vinhas, falando sobre o Dia de Finados na visão espírita. Nós temos aqui a nossa querida ouvinte Regina Vilhena. Ela deixa um abraço para todos e diz que gosta muito das explanações do senhor Mário Vinha. E a resposta para a pergunta que nós fizemos, as nossas orações alcançam os nossos entes queridos? Ela está dizendo aqui, tem certeza que a oração chega até eles. Um bom dia para você, viu, Regina, e continue prestigiando o nosso programa. Legal, o Aécio César entrou aqui e mandou um bom dia a todos. O Aécio, que estivemos com ele lá em Sete Lagoas, né? Agradecer também o Rafael Lavarini, que nos recebeu, né? Nos hospedou lá em Sete Lagoas, que é o próximo, ele que está organizando o próximo, o 11º Encontro dos Amigos de Chico Xavier, de Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier. Então vai ser lá em Sete Lagoas, que é uma cidadezinha do lado de Pedro Leopoldo, né? Então fiquem ligados aí. Em outubro do ano que vem. A gente vai divulgar mais o site e tudo mais para o pessoal quiser participar. E segundo a informação do Jorge, Sete Lagoas tem mais de 250 mil habitantes. Isso. E o Aécio, nós tivemos lá, inclusive, um trabalho belíssimo que eles fazem lá de sopa. O Aécio é colunista do site vivenciaespirita.com.br, lá na Luz, na coluna Luz Infinita, e faz um trabalho muito bonito de caridade lá no Centro Espírita. Agora não me lembro o nome, se você puder compartilhar aqui o nome do centro, mas é um trabalho de sopa do irmão Crisóstomo, né, que é o mentor lá da casa, dos trabalhos deles. Então ele mandou um bom dia a todos, queria saber do entrevistado quanto aquelas pessoas que não acreditam na vida além túmulo, como ficam os parentes quanto às preces direcionadas para esses? Haveria resguardo dos amigos espirituais nesse sentido? Obrigado. O que você acha, Mário? Em relação às pessoas que não tinham, não acreditam na vida além túmulo, né? Quando passa para lá. No fundo, vejam, todos nós temos em nós a essência divina. Nós temos, sim, aquela condição de, embora não aceitando, no fundo de nosso coração, nós sabemos que tudo continua. É aquela velha história, aquela velha frase que diz da pessoa que não acredita em nada, né? Quando ela é perguntada se acredita em Deus, ela diz, não, eu não acredito, eu sou ateu, graças a Deus, né? Então, é uma situação meio adversa. Mas então vejam, umas pessoas que não acreditam na continuidade da vida, o processo continua. Só que as dificuldades do espírito do lado de lá vão ser maiores, certo? Se a pessoa desencarna, por exemplo, não acreditando na continuidade da vida, ela, no momento do seu despertamento do lado de lá, vai ser a maior surpresa. E nós temos exemplos, inclusive, de pessoas que muito conhecidas no nosso meio, né, que quando desencarnaram, em se reencontrando do lado de lá, tomaram o maior susto, né, porque viram que realmente tudo continua, né? Então, quando nós oramos por essas pessoas, mesmo os descrentes, na realidade nós estamos ajudando-as a cair na real, como nós dizemos normalmente, né? Então, a oração nunca é desperdiçada em momento algum, ela é sempre utilizada. E é claro, para aqueles que já têm um certo conhecimento, para aqueles que já, de certa forma, aceitam a continuidade da vida, seja de uma forma ou de outra, tudo se faz mais fácil. É, na internet, essa semana aqui, eu vi um médico que não aceitava a vida após a morte. E ele ficou, teve um problema de saúde, ficou 30 dias em estado de coma. A hora que ele voltou, ele falou, olha, vocês vão me desculpar, mas a vida após a morte continua. E eu estava em lugar tão bonito, fui viajar em tantos lugares lindos, que agora eu sou o maior defensor da vida após a morte. Isso é um médico americano que saiu agora. Eu não guardei o nome dele, porque para nós é tão normal essas coisas, né, Mário? Das pessoas virem trazer essa informação. Lá eles fazem um estudo muito forte, né, nesse sentido de experiência fora do corpo, assim, no quase-morte, né, vamos dizer assim. Não, e ele ficou 30 dias em coma e falou que foi levado em cada lugar, isso que ele falou, olha, cada lugar lindo, de flores lindas, de jardins lindos, de construções lindas, eu só posso acreditar na vida após a morte, agora, né? É interessante que os hospitais lá, eles têm, em cima da cama, eles colocam uma imagem, né, voltada para cima. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem essa experiência quase morte, vamos dizer assim, sai do corpo, a pessoa vê essa imagem, muitas vezes eles relatam que estão vendo a cirurgia, aí eles falam quando volta, qual é a imagem que estava lá em cima? Aí a pessoa vê. Então, assim, é uma forma de comprovar cada vez mais o que a doutrina espírita vem nos trazer, né? E que a vida continua. Que a vida continua. A Fleive Fernanda entrou aqui no Facebook Live, falou o seguinte, ó, faleceram dois primos ontem em um acidente. Nós, familiares, estamos em inconsoláveis. Eu sou espírita desde os meus 7 anos e não estou conseguindo controlar esse sentimento de dor. Isso atrapalha na passagem de meus primos? É aquilo que até que o Jorge tinha comentado, né? Dos parentes terem esse sentimento, que não importa se a gente é espírita ou não, né, Marcos? A gente ainda tem esse sentimento. A gente pode ter todo o conhecimento do mundo na teoria, né? Ou até na prática, mas com a mediunidade. Mas na hora quando bate, realmente é aquela questão da consolação, né, Jorge? Que a consolação é uma... Você tem a consolação que você aprende, que é o consolador prometido, né? Que é o que que é o conhecimento que Jesus falou que a gente teria acesso. E tem a consolação, que é aquela que a gente recebe com a doutrina espírita, que é aquela que a gente só vai ter certeza quando passar por uma situação dessa, né, e superar com resiliência e com amor a Deus, né? Mas o que você poderia dizer para a moça agora, nesse momento que ela está passando aí por esses momentos tristes e é chato, né? Esses momentos, esses desencarnes assim, traumáticos, realmente nos causam uma dor muito grande. A gente fica se perguntando por quê, não é? Mas sabemos que tudo tem uma razão de ser, mas isso também é uma explicação muito simplista. Às vezes não corresponde às nossas expectativas, mesmo sendo espíritas, né? Então, o que fazer? Na realidade, nós temos simplesmente que aceitar a situação e procurar ajudar naquilo que nós podemos, aqueles que estão indo, aqueles que se foram, e da mesma forma nos ajudar. E de que forma nós nos ajudamos? É entendendo que tudo acontece no momento certo, na hora certa, embora não para nós, mas talvez seja para o espírito que está indo. Então, vamos confiar em Deus, vamos confiar que esse acontecimento, embora nos cause muita dor, nos traga muito sentimento, às vezes, de dúvidas, de incompreensão, de intolerância, na realidade são necessários para que nós possamos aprender. Aqueles que se vão, aqueles que ficam, mas na realidade tudo é aprendizado. Nós precisamos sim administrar a situação, tentar pelo menos administrar a situação da forma mais edificante possível, sem desespero, sem revolta, sem qualquer situação que possa duvidar da bondade de Deus, da justiça de Deus, mas unicamente procurando, pelas nossas preces, pelas nossas orações, acudir, atender um momento tão difícil que se passa, mas de uma forma absolutamente voltada para a espiritualidade. É, depois tem, como foi falado logo no início do nosso programa, é uma lei natural. Ninguém vai ficar para semente, né, Mário? Uhum. E tem outra coisa, eu estava vendo um artigo espírita, achei muito bonito, ele falou, olha, a coisa mais linda que existe em nossas vidas é a gente não ter certeza do dia de amanhã. Uhum. Então a gente passa a viver com muito mais tranquilidade, você não tendo certeza. O que vai acontecer para mim amanhã, ou depois, uhum, ou agora, daqui a 5 minutos? A gente não tem certeza. Então vamos procurar trabalhar bem a nossa vida, vamos procurar trabalhar com tranquilidade, para que a gente seja tranquilo também na hora das adversidades, né? Uhum. Quer dizer, essas coisas acontecem. Eu posso até citar quando o médico me chamou lá, meu filho estava internado, me chamou, eu falei, poxa vida, acho que vai pedir autorização para alguma operação, alguma coisa. Eu cheguei lá, falou, o senhor que é o pai do Rodolfo? Eu falei, é seu filho, faleceu. Quer dizer, o Jorge estava junto com a gente lá, eu não sabia se... Não sabia o que tinha acontecido, quer dizer... Perde o chão, né? Perde o chão. O teto parece que você vai caindo num buraco sem fim. Mas nós estamos aí, estamos sobrevivendo e estamos sentindo que a morte realmente não existe, né? É, deixa eu falar para... Como que é o nome dela, o Rodrigo, que falou, que fez a pergunta, que perdeu os primos, né? Flávio, né? A Flávia Fernandes. O que que acontece? Não é porque é espírita também que a gente não vai sentir, né? Claro. Nós vamos sentir, nós vamos chorar, nós vamos sentir a dor. A dor é consequência, agora sofrer que é a opção, né? Nós podemos sentir a dor e não precisar ficar sofrendo a vida toda. E o que que a gente pode fazer nesse momento? Não é porque é espírita também que nós vamos lá na pessoa e despejar espiritismo nessa hora na cabeça da pessoa, que ela não vai querer saber de nada, né? Não adianta chegar lá e falar que a vida é assim mesmo, que ela já está num lugar bom, que já partiu para os espíritos, já levaram ela numa carruagem de luz. Nada disso. Não fala nada. Chega lá e abraça as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. É ficar próximo das pessoas para elas sentirem que nós estamos ali dividindo com ela aquele momento difícil que ela está passando. Então, isso que é importante quando a gente não tem o que fazer. É abraçar as pessoas para elas sentirem da nossa amizade, para elas sentirem que nós estamos ali dividindo aquela dor com ela naquele momento. Conforme o tempo for passando, a gente consegue colocar em prática o conhecimento nosso espírita. A gente consegue colocar. Aí a gente consegue acalentar as pessoas, a gente consegue tentar conformar as pessoas, a gente consegue tentar esclarecer as pessoas usando o nosso conhecimento que a gente tem, né? Quando o Rodrigo falou do aspecto consolador e a consolação, o aspecto consolador é a doutrina espírita que traz para a gente, mostrando que a vida não acaba, que a vida continua, que o mundo espiritual está aí, existem várias moradas na casa do Pai comprovadamente pela doutrina espírita, que nós temos condições de ir para um lugar melhor. Esse é o aspecto consolador. Agora, a consolação é quando acontece com a gente. A gente sabe, olha, eu sei que lá existe, e eu sei também que meu parente, meu amigo... meu ente querido ali próximo está bem também, né? Então é isso que a gente tem que fazer no momento, abraçar as pessoas que estão sofrendo, dividir com elas esse momento e na hora propícia a gente colocar o esclarecimento. O grande problema, viu, Jorge, é a gente se colocando no lugar da pessoa que desencarnou. Quantos sonhos, quantas ilusões, quanta coisa bonita que ele tinha para frente, e de uma hora para outra apaga, né? Quer dizer, essa talvez seja uma das coisas que a gente fica muito preocupado, né? Quanto sonho tinha, uhum, esse jovem, quanto sonho, quantas coisas boas ele poderiam fazer, iriam fazer. Isso. Então, a gente só, nessas horas a gente só pensa nas coisas boas que ele poderia fazer. Mas nas coisas ruins que poderiam acontecer, a gente não pensa. Acontecer também. Também, né? Olha, esse meu filho aí poderia ser um drogado, esse meu filho aí poderia ser um viciado, esse meu filho aí poderia matar alguém. Tudo isso a gente não pensa. A gente só pensa no que seria bom. Então a gente não sabe de nada na vida, né? A gente não sabe de nada. É a gente que idealiza certas coisas. O Rodrigo estava até perguntando aqui para mim quem era da casa da Marcela. Provavelmente é a Fernanda que está aí. Ela entrou ali. Mas a Marcela, da Fernanda, desencarnou com 14 anos de idade de um dia para o outro. A Sofia, da Lindalva, que já esteve aqui com a gente, desencarnou com 8 anos de idade de um dia para o outro. Quer dizer, A mãe do Éder, que esteve aqui com a gente domingo, foi de um dia para o outro. Mas o que eu quero dizer é a continuidade. É. Essas duas jovens, essas duas meninas que partiram, que os pais sofreram muito e continuam sentindo a saudade, a tarefa delas não era aqui na Terra. Você vê? Elas tinham tudo na vida para ir para frente, mas a tarefa delas está sendo no plano espiritual, elas procurando as pessoas no plano espiritual para consolar quem está aqui. Então estão desenvolvendo um trabalho no plano espiritual importantíssimo, fazendo todo mundo se movimentar. Imaginem quantas pessoas a Marcela, uma menina que partiu com 14 anos de idade, está fazendo se movimentar aqui na Terra. A família dela toda, os amigos dela toda, uma casa espírita aberta, milhares de pessoas passando para receber uma consolação, tentando receber uma carta consoladora, tudo através de uma dor que aconteceu, que foi o dia que ela partiu. Então, quer dizer, onde é que estava a missão dessa menina? Era ela se formar? Era ela fazer faculdade? Era ela ser modelo? Era ela ser bailarina? Era ela ter um casamento fora de série, que ela era muito bonita, linda? Esse era o ideal que as pessoas pensavam, mas o ideal dela é o que ela está fazendo hoje, no plano espiritual, passando tudo para todos. Então, nós não sabemos de nada das nossas vidas. O que a gente tem é que amar as pessoas enquanto nós estamos caminhando juntos, né? E se nós, dizemos que a vida continua, está continuando. Está continuando. Né? O Zenildo Rodrigues, é o nosso amigo de todos os domingos, ele deseja um bom dia a todos e diz que o programa está muito bom. Hoje está no trabalho, no Jardim Esplanada, ouvindo o programa. Um bom dia para você, Vizianildo, e continue prestigiando o nosso trabalho. E aproveitando aqui a mensagem que está aqui, foi enviada pelo Facebook da Casa da Marcela, então provavelmente foi a Fernanda que enviou. Mandou: bom dia, amigos. O único dia que vou no cemitério é nos finados, para deixar florido e arrumado para os que vão visitar os meus entes queridos. Prefiro fazer minhas orações em casa ou na casa espírita, ou outro local religioso, né? Então, agradecer aqui a Fernanda pela mensagem. Só comentar aqui que o Ari Rangel também entrou, mandou: bom dia, vivencianos queridos. Acredito que sim, respondendo a pergunta, né? Se nossas orações alcançam os nossos entes queridos. E muito, mas não apenas a prece, como os nossos pensamentos mais íntimos, chegando até constantemente em El constantementosos. Nossa, eu não conheço essa palavra, não. Essa aí é errado. Alegrando-os ou despertando neles situações mal resolvidas. Então, refletimos naquilo que temos lembrado de nossos entes queridos. Foi aquilo que a gente está comentando aqui. E ele também enviou para a gente o convite da homenagem a Eurípides Barçanufo. Não pode esquecer que agora, dia 1º de novembro, foi aniversário de passagem, de desencarne do Eurípides Barçanufo, que foi um grande baluarte lá do Triângulo Mineiro, lá em Sacramento. Então, dia 12 do 11, domingo, vai ter essa homenagem, né, com o Moacir Camargo. Às 9h45 vai ter a abertura musical com o Moacir Camargo, às 10h30 apresentação musicais com Ari Rangel, a coral da Casa de Eurípides e o Grupo Ânima, com encerramento ao meio-dia. Então, vale a pena participar. Tá bem pequeno aqui. Nossa, tá bem pequeno aqui o endereço. Consegue ler? Rua Padre Roberto de Moura, Landau, número 37, Jardim Sônia Maria, em Taubaté. Tô repetindo. Então, é lá na Casa de Eurípides, lá na Rua Padre Roberto de Moura Landau, número 57, Jardim Sônia Maria, em Taubaté. Então é lá na Casa de Eurípides que vai ter essa homenagem a Eurípides Barçanufo. Então vale a pena aí participar. Só comentar aqui que Oswaldo Barbosa entrou aqui também, mandou um bom dia, parabéns pelo tema tão bem comentado por três dos maiores divulgadores da doutrina consoladora em nossa região. Ainda bem que foi eu que li, né? Estou tentando, né? E a Patrícia Félix mandou: bom dia, queridos amigos. Ouvir o senhor Mário Vinhas é sempre uma alegria. Obrigada por nos esclarecer com suas palavras doces e suaves. Cada intenção de amor aos nossos amigos encarnados e desencarnados através da prece se transforma em gotas de luz. Não tenho dúvida disso. Um domingo de paz e luz a todos. E a Sandra, lá da Alemanha, está nos ouvindo, mandou um bom dia. Ótimo domingo a todos os irmãos de caminhada. Aqui ouvindo mais um programa cheio de boas informações e luz. Gosto muito do senhor Vinhas. Gratidão a todos. Paz e luz Sandra, lá da Alemanha. E tá longe, hein? Que bom. E deve estar frio, porque tá entrando no inverno lá também. Agora é. E a Isabela, respondendo a pergunta, né, se as nossas orações alcançam os nossos entes queridos, ela fala, bom dia, eu acredito que sim. Eles são muito importantes para a sua evolução, entendimento, conforto no lado espiritual. Bom domingo a todos. Legal, né, pessoal? Obrigado pela participação aqui com a gente. Bem, nós estamos caminhando aí para o final do nosso programa, né, Jorge? E, Mário, o que, que você poderia falar que nós deixamos de perguntar para você, que você deixou de explicar, né? Não, tem muita coisa, o assunto é muito intenso, muito vasto, né? Mas são aqueles adágios comuns que a gente ouve sempre, né? E se quisermos homenagear alguém, que seja em vida, né? Porque depois que ele morre, evidentemente, não adianta a gente estar venerando o corpo, né? Porque o espírito já se foi. E uma outra frase que eu ouvi um dia desses numa mensagem que nos foi mandada, onde a pessoa diz assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. E por quê? É justamente porque é o desconhecido para nós, né? A morte, sabemos, amanhã ou depois ela vai bater na nossa porta, vai acontecer com a gente, com aqueles com os quais nos envolvemos no dia a dia, né? Oi. E agora, o morrer em si é que às vezes nos traz preocupação, que a gente fica se perguntando como vai ser, quando vai ser, embora a gente já tenha morrido muitas e muitas vezes, né? Pela graça de Deus, nós não nos lembramos disso daí. Então, consequentemente, hoje, de certa forma, nos preocupa. Digo, inclusive, que a partir ou até uma certa idade da vida, a gente se julga imortal. A partir de um ponto da vida, a gente começa a ver que o nosso tempo está se estreitando, né? E amanhã ou depois vai acontecer. Então é preciso que a gente se prepare para isso de uma forma absolutamente edificante, buscando nos interiorizar através de bons pensamentos, através de boas atitudes, né? Para que quando chegar o nosso momento, possa acontecer de uma forma tranquila, serena, não nos causando muito trauma e não causando trauma àqueles que... com os quais convivemos, não é? Como é que é, Jorge, aquela pergunta que fizeram para o Chico a respeito da morte, o que, que ele queria colocar na lápide dele lá no cemitério? Aqui já é Francisco Cândido Xavier, muito a contragosto. É verdade, né? É como... pensando que ele estava querendo morrer só porque ele é espírita, ele não estava querendo morrer, não. Não, é como o Dodô mandou uma mensagem dizendo: pai, o senhor precisa vir para. O senhor precisa ver que maravilha que é aqui, que tem carro, tem ônibus, tem escola, tem tudo aqui. O senhor precisa ver que maravilha. Estamos aguardando o senhor logo para vir para cá. Pai, não, peraí. Vamos aguardar protelar o máximo a nossa ida. Aí, uma vez o Rogério Leite também recebeu uma mensagem do Zé Grosso, acho que foi o Zé Grosso, né, que sempre é o humorista que passa mensagens para os psicógrafos. E lá no final ele fala, esse grupo Castelão está cantando tão bem que daqui uns tempos vai estar cantando para Jesus. Eu falei, não, para aí, deixa para lá. Não, a gente não quer cantar para Jesus, não. A gente está querendo cantar aqui para o povo aqui mesmo. Né? Não, mas quer dizer, a gente aceita a morte, mas não vamos apressar. Não estamos apressando em nada. Não tem pressa, não, né? Diga, pode falar. Não, porque o grande problema que nós encontramos no mundo é que as pessoas não se preparam para a morte. E fica tão preocupado com a morte a vida inteira, né? Fica assustado, né? O tempo todo assustado, com medo. Todo assustado. A gente não quer morrer, mas a gente tem que se preparar para a morte, tem que arrumar a mala para viajar. Não dá para viajar sem mala. Mesmo que seja uma mochilinha, mas tem que arrumar. Preparar para a morte é você saber, e daí? Morri, e agora? O que é que eu faço? Por isso que está cheio de gente vagando por aí, para cima e para baixo. Um bate um trombando com o outro por aí, não sabe nem que morreu. Por isso que tem as casas de oração, tem o centro espírita, tem os templos evangélicos, que é justamente para acolher essas pessoas que desencarnaram e que estão ainda com dificuldade, né, Mário? É, por aí. Certo? Tem gente que fala, nossa, eu tenho tanto medo de ir para um umbral. Eu falo, graças a Deus se a gente for para um umbral, porque pelo menos você foi, porque tem gente que nem vai, já fica por aqui mesmo, reencarna e desencarna, dando trabalho, tá por aí. É um sonho, não sai nem daqui. O sonho do espírito é para o nosso lar, né? Todo mundo. Agora, que andar do nosso lar, né? Porque umbral, o nosso lar fica no umbral. Tem que ver isso. Agora, não é o contrário, né? Não é o contrário. Existe um lugar, uma região chamada umbral, que é a região que o André Luiz escreveu. Isso não quer dizer que todas as regiões sejam umbral. É regiões purgatoriais. Então, existem regiões purgatoriais que existe cidade de luz lá dentro. É como o nosso lar, que faz parte do umbral. Então, é o nosso lar que está no umbral, não é o umbral que está no nosso lar. Mas não é? Todo mundo pensa em umbral como hotel de cinco estrelas, né? No nosso lar, né? E diz que já está complicado morar lá, porque tem gente demais, né? Tem gente, está uma megalópole. Aonde? No umbral? No nosso lar. Nosso lar. Mas eu estou falando, mas aí quando o cara chega no umbral, é porque ele já foi. Ele está sendo purgado, né? Está sendo depurado de alguma maneira. Tem gente que nem isso vai, fica por aqui vagando na terra mesmo, para lá e para cá, andando no meio da gente, achando que está vivo. E aí entra a importância das nossas orações para encaminhar esses espíritos para algum lugar. Quando consegue, né? Quando não consegue, pegam eles e botam para reencarnar de novo. Coitado, nem teve chance de ir no plano espiritual. Tá vendo? Vem só um esclarecimento só. O Jorge usou a palavra purgatorial agora há pouco aí, né? Mas é apenas uma condição de entendimento de uma região de transição. Não tem nada a ver com o purgatório. Aquela região física que é aquela região, aquela região que a doutrina católica, por exemplo, defende, né? Onde o espírito vai para ali e não tem mais jeito. Sempre tem uma oportunidade, sim. Mesmo aqueles que estão no chamado purgatório, vão ter uma nova oportunidade, sim, porque Deus não vira as costas para ninguém, não. Até para os mais pecadores, para os maiores meliantes, aqueles que realmente erraram muito, Deus sempre dá uma nova oportunidade. Ninguém fica sem chance, né? Vamos aqui repetindo mais uma vez, palestra na AME com Emanuel Alves, lá da cidade de Conquista, na sexta-feira, dia 10 de novembro, às 19h30, o Emanuel, médium, escritor espírita, dirigente lá das obras assistenciais São Vicente de Paulo, lá da cidade de Conquista, Minas Gerais, sexta-feira, na AME, às 19h30, estaremos lá aguardando vocês, né? E domingo ele estará conosco aqui no programa Vivência Espírita. No sábado, nós teremos lá na AME também, com a participação de várias casas espíritas, a segunda-feira do empreendedor em São José dos Campos. Teremos lá gastronomia, produtos naturais, artesanato, bem-estar, negócio. No dia 11, né, das 12 às 19 horas, no sábado, das 12 às 19 horas, lá na AME, Associação Maternal Espírita, fica na rua Doutor Oscar Strauss, 344, no Bosque dos Eucaliptos. Então teremos palestra na sexta-noite e no sábado, na parte da tarde, a segunda-feira do Pequeno Empreendedor, Pequenos Negócios, Grandes Corações. Alguém ligou pedindo o telefone da AME, o telefone da AME é 3936-1625, 3936-1625. E também nós teremos dia 11, né, Rodrigo? Trabalho lá com Edson Barbosa, trabalho de cura lá em Ribeirão Pires. Isso, lá em Ribeirão Pires, na Irmã Sheila, pronto-socorro espiritual, Recanto de Luz, Irmã Sheila. Nós estaremos lá. Estaremos lá também. Para ver bronca, porque eles vão falar que eu não apareço lá por 2 meses, né? Viajando. Então, o Edson deu bronca em público lá. Tem um tal de Rodrigo aí que não aparece mais por aqui. Então, e dia 14 nós temos então o nosso jantar, que é comida de boteco chique, né? Em prol das obras lá da farmácia comunitária Bezerra de Menezes, que é justamente para podermos continuar com mais 37 anos aí trabalhando para o público em geral. Legal, né? Então, aqui o Carlos que está aqui com a gente também, né? O Carlos da Fraternidade Sem Fronteiras, colocou aqui, finalizando aqui, né? Agorinha, depois. Como ter uma boa morte? Basta apenas viver bem. Chico Xavier. Colocou, né? É desse jeito, você prepara a sua morte vivendo bem. Agora tem gente que confunde, mas o que é viver bem? Eu vou fazer farra de tudo quanto é jeito, fazer bagunça para lá e para cá. Viver não é isso. Aproveitar viver a vida, bem, né? Viver bem é viver sobriamente, né? Eu conversando com um amigo, com um médico aí que trabalha lá em São Paulo com paciente na fase terminal, ele falou, ah, Rui, aqui na fase terminal a gente não vê ninguém ficar reclamando que vai deixar os bens, que vai deixar casa, dinheiro, não. Eles começam a reclamar que perderam tempo demais em pensar em bens materiais, né? Ele poderia ter vivido bem melhor com a família, com os filhos, com os netos, e em compensação estão aí reclamando da vida no finalzinho da vida, né? Do corpo material. Paz e alegria em seus corações é o que deseja o programa Vivência Espírita a todos vocês. Vamos para os nossos sorteios. Quem foi sorteado aqui com os dois livros que serão doados lá pela livraria Casa do Caminho. Bárbara Cristine é uma das ganhadoras. Essa mesmo, Rodrigo? É. E a Fleivi Fernandes também ganhou um livro, né? Então vocês dois podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho. Já vou entregar o nome de vocês aqui para o Mário Vinhas, que ele leva a livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, no Jardim Bela Vista. Segunda-feira, a partir das 13 horas, o Mário estará lá para entregar o livro para vocês e bater um papo, se vocês quiserem conversar também, né? A Flavre foi aquela que falou do ente querido? Aproveita, né? Aquela ou aquele, desculpe, viu? Por causa que o nome não dá para a gente saber direito. É ela, né? É ela, a Flavre. Você pode ir lá pegar seu livro e conversar um pouquinho com o Mário também sobre isso, né? Aí. Com certeza ele terá uns minutos lá para conversar com vocês sobre isso. Eu tenho certeza que vai valer a pena você conversar com o Mário sobre esse assunto aí, né? Que nesses momentos a gente quer receber algum tipo de orientação, mesmo a gente sendo espírita, tendo conhecimento, é bom dividir esses momentos com alguém que possa nos acalentar de alguma maneira, e o Mário é a pessoa indicada para isso. Ô Jorge, nós temos que dar os parabéns para o pessoal lá da Obra Social Célio Lemos, que é o Vila Raga, que é o presidente agora lá da entidade. Foi excelente o almoço de domingo passado. Tinha muita gente, tinha fila para pagar, fila para pegar, para pegar comida, fila para entrar. Estava demais o almoço lá na Obra Social Célio Lemos. Meus parabéns para o Vila Raga e equipe, né? É, o Nabuco falou que estava bom mesmo. Tá bom. Né? Legal. Já falei muito. Bom dia a todos. Lembrando que a última música que nós vamos colocar aqui hoje será com a Elizabeth Lacerda. O título da música é Canção do Irmão Ausente. Muito bonita essa música, que a gente vai encerrar com ela depois. Rodrigo, é com você. Então, vamos agradecendo a participação de todos os ouvintes, a todo mundo que participou. Pedindo desculpa às pessoas que a gente não conseguiu ler as mensagens aqui, como o Marcelo. O pessoal participou bastante aqui no Facebook, então entraram em peso aqui. Então, como a Estela Alves, a Ivone Moreira, Nelly Silva, Francisco Tavares, quem mais aqui mandando mensagem? O Newen participou aqui também, o Luiz Antônio da Silva, o Joselito Loyola lá de Ribeirão Pires, palestrante lá do Recanto, a Sônia Santos entrou aqui também, participou, Valéria, e bastante gente entrando e participou aqui com a gente. E também não posso deixar de falar aqui da Paula de Biasi, Roselina, a Moacir, aqui o Luiz Eduardo Ribeiro também, o Eduardo lá da UZI. E também falar que a Dolly Cassal mandou um beijo para a Dora e para a Camila. Se eu não falar depois, lá na festa da Manuela, eu apanho. E a Michelle também está aqui e participou. Então, obrigado pela participação de todos vocês. E até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui. Nós temos que agradecer aqui pelo Inácio, que está na técnica de som. A Graça, o Serginho, a Derli, que está aqui conosco, a Camila, e também o Carlos, da Fraternidade Sem Fronteira, que veio nos visitar na manhã de hoje. A eles, um bom dia de muita paz e muita tranquilidade. Mário Vinhas, você faz para nós uma pequena prece de encerramento? Muito bem, gente. Falamos muito hoje sobre morte, sobre preparação para a morte, educação para a morte. Então, tudo isso para nós pode parecer assim um tanto chocante, conversar tanto a respeito do nosso momento de partida. Mas é importante, sim, que nós possamos nos preparar. Não que a gente fique com ela na cabeça o tempo todo, mas que a gente possa, de certa forma, preparar o nosso espírito para que, quando acontecer o nosso momento, tenhamos tranquilidade. E é claro que tudo nos leva a uma série de reflexões a respeito do nosso próprio comportamento. E para que possamos entender isso tudo, eu vou citar uma passagem de Jesus no encerramento desse nosso programa de hoje. Não queiram vós entesourar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões os roubam, mas sim tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, nem os ladrões os roubam, porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Que assim seja. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.